se coladeira. Com a porta aberta pode entrar sempre alguém. Se está cansado, diz adeus à canseira. Vai correr um corridinho, que é bem mandado e saltadinho. E rasga o funaná com força no malhão, que a gente vai passar sem se atrapalhar no descompasso deste coração. E como é, e como é, e como é, vai de moda minha gente, vamos todos dar ao pé. Estamos de maré, vamos dançar, vem juntar o teu ao meu sabor. Olha esta canção a navegar, o meu coração não tem cor. Estamos de maré. Solta-se a sapateia. Com a porta aberta pode entrar sempre alguém, que a gente gosta de ter a casa cheia. Vamos dançar este bailinho, traz a sanfona ao casaquinho. A chula vai pular nas pontas do baião, que a gente vai dançar sem se atrapalhar no descompasso deste coração. E como é, e como é, e como é, vai de moda minha gente, vamos todos dar ao pé. Estamos de maré, vamos dançar, canção a navegar, que o meu coração não tem cor. Hey! Vai de volta para acabar, que o meu coração não tem cor. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias de Eurovisão. Hoje, às 20 horas. O meu coração não tem cor. Este tema é do ano de 1996. Representou Portugal na Eurovisão pela voz de Lúcia Muniz, que então se iniciava no mundo da música. Este tema ficou em 6 lugares e foi, até e desde então, a melhor classificação portuguesa no festival promovido pela European Broadcasting Union. Precisamente a década de 90, aquela que vamos ouvir hoje, e que é a penúltima semana antes do grande festival Eurovisão da Canção em Düsseldorf, na Alemanha. Vamos hoje ouvir mais um tema português, daqui a pouco, de 1999. O primeiro tema desta noite, depois da minha intervenção, é de Selma. Representou a Islândia no ano de 1999. O tema chama-se A Laura of Love. É um tema com energia e que nos transporta para uma certa influência islandesa da música. Vamos depois regressar a Portugal para ouvir Como Tudo Começou, na voz de Rui Bandeira, que teve uma vitória espetacular aqui em Portugal, com este tema. Um tema que, de todas formas, não acabaria por ter muito sucesso. Acabaria por ficar, aliás, num dos últimos lugares neste festival da Eurovisão da Canção. Um festival que se realizou em Israel, ou seja, num país não europeu, mas Dana International, havia vencido este troféu no ano de 98, levando para o Médio Oriente, pela terceira vez na história, o festival Eurovisão da Canção, todas as 3 vezes para Israel. Escutemos então de Selma, representando a Islândia, A Laura of Love, e de Rui Bandeira, representando Portugal, Como Tudo Começou, ambos os temas de 99. Get through all day. dizer como é que tudo começou. A minha vida já não faz sentido agora. Sei, não vai haver nenhuma forma de te ver. Sei eu saber por que razão te foste embora. E sem querer fazer-te mal, nunca soube ser igual ao que tu imaginavas para ti. Dá-me a tua mão, não mintas mais. Olha que os teus olhos são cristais. Por favor, não digas que não sais, porque eu sei sempre onde tu vais. Já não há razão para viver sem a paixão que me atormenta e persegue a toda hora. Pois sem querer fiz tanto mal, nunca soube ser igual ao que tu imaginavas para ti. Dá-me a tua mão, não mintas mais. Olha, dá-me a tua mão, não mintas mais, é o refrão que ficou na memória dos portugueses desde 99. E ainda hoje, esta música vai tocando nas rádios, sendo ainda hoje um sucesso. Vamos agora transportar-nos até ao ano de 1991. Novamente pela mão da Islândia, vamos ouvir Nina, de Stephanie Aife. Também no ano de 91, Brasil. Era o tema que a Jugoslávia representa, aliás, era o tema que representava a Jugoslávia pelos Baby Doll, um grupo que, entretanto, já se extinguiu, precisamente no ano em que a Jugoslávia começava a dissolver-se, 2 anos depois. Estes dois temas reportam-nos ao Festival Eurovisão da Canção do ano de 1991. O primeiro, da década de 1990, que marcava também uma viragem muito importante neste festival promovido pela EBU. Era a dissolução da União Soviética e o surgimento, dentro em breve, de tantos outros países que iriam fazer história na história da Eurovisão. Yeah. Ouvintes, chegamos ao final de mais o Histórias da Eurovisão. Chega com o final deste programa os últimos dois temas que nos reportam ao Festival Eurovisão da Canção do ano seguinte, 1992. Serafim Zubiri, Todo Esto Es La Música, um tema que não ficou propriamente muito bem classificado, mas que na altura teve o seu sucesso em Espanha. Por terras vizinhas, em França, Cali representava a França com Monter la Rivière, um tema que ficou melhor classificado, mas que ainda assim não saiu vencedor. Nesse ano foi a Grécia que saiu vencedora do Festival Eurovisão da Canção do ano de 1992. É com estes dois temas que vamos fechar mais uma edição deste espaço radiofónico. Fica a promessa de que, salvo algum imprevisto, voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias. Fique bem, tenha uma boa noite na companhia da Rádio Antena Web. Até para a semana. Solo uma vez mais, antes de marchar, lejos hacia outro lugar. Tenemos que hablar por una vez más para ver si podemos continuar. Eres mi obsesión y solo pido a Dios que mañana te acuerdes de mí. Solo una canción puede hablar de amor y contar las penas que hay en mi corazón. Todo esto es la música que rodea tu cuerpo. Solo este momento me llena de felicidad. Todo esto es la música que llevo tan dentro de mí. El recuerdo, para ser sincero, es por ti. Pienso que fui yo la culpa, pero tú te fuiste sin decir adiós. Solo entre los dos, el odio y el amor existen en nuestro corazón. Todo esto es la música que rodea tu cuerpo. Solo este momento me llena de felicidad. Todo esto es la música que llevo tan dentro de mí. El recuerdo, para ser sincero. Todo lo bueno y malo de la vida tiene sentido con la música. Música es alegría, también melancolía, paz, armonía y sueños, y el sabor de tus besos. Todo esto es la música que rodea tu cuerpo. Solo este momento me llena de felicidad. Todo esto es la música que llevo tan dentro de mí. El recuerdo, para ser sincero. La rivière, oh, oui. Entre les roches et les racines, un jour tu verras la source de la rivière. Monter la rivière, oh, ouvrez oreilles. Capone goûte puis de l'eau, et qui toujours montre où la fou continue. Continue, vive les bas, ou pique jamais un souhait. Plus ou que monte, plus de l'eau qu'elle fait, plus ou que les vrais, plus ou que les montées, monte la rivière. Entre les roches et les racines, un jour tu verras la source de la rivière. Monter la rivière, oh, ouvrez des yeux grands. Toujours garder couler de l'eau, en mesure qu'à monter, y qu'à venir plus clair. Plus clair, oui, bébé bas, ou bébé pas gavé. Tellement qu'à briller, vous êtes dit sans lumière, qui a guidé au monté la rivière d'amour. La rivière de la vie, oui. Montez la rivière, oui, oui, oui. La rivière, la vie, doudou. la rivière. À force j'en vais roche ni en lève, ou dériver la souche, la cassandille, monter la rivière. À force j'en vais roche ni en lève, ou dériver la souche, la cassandille, monter la rivière. Entre les roches et les racines, un jour tu verras la source de la rivière. À force j'en vais roche ni en lève, où qu'érivé la source, la cassantilla. Entre les roches et les racines, un jour tu verras la source de la rivière. Monter la rivière où oh.